Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19 no mundo, com a marca de 530 mil mortos, mais de 18 milhões e 800 mil infectados e somente 13% da população completamente imunizada. O país parece estar longe de controlar a doença, porque enfrenta muitos problemas que dificultam o combate do novo coronavírus. Por isso, saúde é o tema discute. Por que o Brasil ainda não venceu a Covid-19? Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da UFPE, e vou estar com você nessa série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição de número 18 do Saúde é o Tema, especial coronavírus, em que discutimos por que o Brasil ainda não venceu a Covid-19, vamos conversar com o professor de genética do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE e pesquisador colaborador da Fiocruz Pernambuco, Marcelo Paiva. E seja bem-vindo novamente ao Saúde é o Tema, Marcelo. Bom dia a todos, né? Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Convidamos também para a conversa o virologista e pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Lindomar Pena. Seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde é o Tema, Lindomar. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Marina. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Lindomar, você poderia começar pontuando os motivos que podem explicar por que o Brasil ainda não venceu o novo coronavírus? Bem, tem uma série de razões para isso. Uma delas é a falta de políticas públicas centralizadas por parte do governo federal em relação às medidas profiláticas e também uma série de intervenções, de falas, de propagação, de informações que não são, não têm respaldo científico. Por exemplo, tratamento precoce, não dá a devida importância ao uso de máscara, as vacinas. Então, tudo isso vem dificultando muito ao distanciamento social. Nós sabemos que a Covid-19 é uma doença de transmissão respiratória, por contato próximo. Então, o distanciamento social é chave na prevenção. Enquanto nós não tínhamos vacina, e continua sendo muito importante a partir deste ano com a disponibilização das vacinas, porque a transmissão do vírus ainda está descontrolada. Embora a vacinação tenha avançado por todo o país, mas a transmissão ainda está num nível muito elevado. Marcelo, nesse contexto, qual é a importância das pessoas respeitarem as medidas de isolamento social e de uso da máscara? Primeiro que, pegando o gancho do que Lindomar acabou de falar, né, nós estamos numa situação que nós temos uma oferta de vacinas, né, tanto que lutamos por isso, mas que a gente precisa entender que mesmo vacinado com as duas doses ou com o esquema vacinal completo, há uma necessidade ainda de se manter todas essas questões de distanciamento, de uso de máscara, de limpeza e higiene das mãos. Até porque a gente está com uma situação epidemiológica ainda bastante crítica, né? Nós ainda continuamos com uma taxa muito alta de infecção, a gente continua ainda reportando um número de novos casos diários muito alto e ainda temos uma quantidade grande de mortes diárias. Então, a gente não está nem perto de controlar a situação, apesar de que a gente tem essa luz no fim do túnel, né, que é a questão da vacinação. Mas a vacinação por si só, ela não vai ser capaz de controlar da forma como a gente espera essa pandemia. A gente também precisa associar isso às medidas de distanciamento e essas outras de uso de máscaras e higiene. Lindomar, quer comentar por que precisa existir essa associação entre a vacinação e as medidas de proteção? As medidas de proteção, coronavírus é doença de transmissão respiratória, como nós falamos. Então, Existem formas de se prevenir as doenças de acordo com o modo de transmissão. Se você tem uma doença que é sexualmente transmissível, por exemplo, HIV, a forma de prevenir é não ter sexo sem proteção, não é isso? Uma doença de transmissão vetorial, por exemplo, Zika, então é o controle do vetor. Uma doença de transmissão fecal-oral, paralisia infantil, né, poliomielite, norovírus, rotavírus, então é o consumo de água potável e alimentos não contaminados. Então, toda doença de transmissão respiratória, a forma de transmitir é distanciando pessoas, porque a transmissão se dá pelo contato direto. Existe um pouco de divergência se há transmissão em contato com fômites, que são as superfícies, objetos inanimados que carregam o vírus. A gente precisa entender que não é possível definir isso cientificamente em humanos, por questões éticas. Você não pode contaminar, por exemplo, um celular e dar para outra pessoa tocar e ver se vai infectar ou não. Eticamente, isso não pode ser feito. Mas estudos com animais mostram que se você pegar um animal infectado e colocar dois grupos contactantes, um contato indireto, que os animais apenas respiram o ar da mesma sala, e um outro grupo, um contato direto, que os animais compartilham o mesmo ar, mas também compartilham o alimento, água, a cama, os brinquedos. Esse grupo contactante direto, esse grupo se contamina mais facilmente, se infecta mais facilmente, a transmissão é mais eficiente. Então, o distanciamento social, ele tem um papel muito importante em evitar transmissão. E também outro ponto que é muito importante, se acontecer o evento de transmissão, a pessoa vai ser exposta a uma carga viral menor. E também está demonstrado que quanto maior a dose de exposição do vírus, maior o risco de se desenvolver a COVID grave. Nós tivemos muitos casos aqui em Pernambuco, em todo mundo, de profissionais de saúde que se infectaram, mesmo usando EPI, por exemplo, a máscara N95. E uma das formas de infecção é durante... a pessoa coloca todo o EPI, quando vai retirar aquele EPI, a pessoa acaba se contaminando quando vai ao banheiro. Então, isso tudo são fatores muito importantes. E a vacina... As vacinas, elas vão agir nesse contexto, elas vão evitar novas infecções. Porém, precisa entender que as vacinas, nenhuma vacina, ela é 100% eficaz em todas as condições. Ela é 100% de eficácia dela contra as formas graves, mortes que a gente observou. Mas a gente precisa entender que uma pessoa vacinada, se ela for exposta a uma quantidade muito grande de vírus, por exemplo, está num ônibus superlotado, sem máscara, abraçando pessoas, contactando pessoas, levando a mão em todo local, toda superfície e levando até boca, olhos, nariz, essa pessoa vai ser exposta a uma carga viral muito elevada e pode ser que a vacina não funcione. É como um cinto de segurança. Se você tem um acidente automobilístico a 60 km por hora, o cinto vai te proteger. Mas se você tiver um acidente a 150 km por hora contra uma carreta, o cinto não vai conseguir te proteger. A vacina é dessa mesma forma. Então, sabendo que a vacina é um desses instrumentos que servem para proteger a gente do Covid, a gente sabe que a vacinação está caminhando a passos bem lentos e existem pessoas que se negam a tomar a vacina ou, quando é a hora de tomar, escolhem o imunizante, que é o sommelier de vacina, como se fala em tom de brincadeira. Marcelo, como é que essa atitude pode ser prejudicial para o combate à pandemia da Covid-19? Primeiro que tudo isso está dentro de uma categoria que a gente falhou ao longo desses últimos 15, 16 meses, que é a categoria de educação. Em nenhum momento nós tivemos uma campanha que fosse de educação em relação à pandemia. A gente está diante de uma doença que é altamente prevenível, né? O Dr. Lindomar acabou de falar sobre a importância que existe de você se distanciar como uma medida de prevenção. Então, estamos falando de uma doença que é possível a gente, através principalmente da educação, a gente criar, né, grupos que sejam capazes de distinguir por onde, por que caminho deve ir. Agora, nós foram criadas diferentes narrativas, principalmente por causa de algumas atitudes do governo federal, das redes sociais. Nós temos grupos grandes de pessoas que estão utilizando essa desinformação para descredenciar o processo de vacinação. Então, primeiro, a gente precisa investir muito nessa parte da educação, porque o que nós vamos ter a partir de agora é o efeito, né, nós estamos já observando o efeito de tudo o que está acontecendo no nosso país. Então, aqueles que se vacinaram, né, aqueles grupos que se vacinaram com a maior cobertura, como a gente observa, por exemplo, naqueles de 60 acima, a gente já consegue ver indicadores epidemiológicos que demonstram o poder disso, né? Foi o grupo que melhor se isolou, por várias razões, e a gente começa observando que os dados, por exemplo, de novos casos e internação nesse grupo caiu vertiginosamente. A ideia de que você pode escolher a vacina é uma ideia tão completamente errônea, porque parte do princípio que as vacinas elas são melhores uma do que as outras. E o que a gente tem diante de um cenário epidemiológico tão crítico que estamos passando, todas as vacinas possuem efeitos completamente benéficos para o que a gente quer atingir. Né? Inclusive, agora, a gente tem todo um processo de desacreditar determinados tipos de imunizantes, que nada mais é do que uma bandeira política. Né? A ciência está por detrás de todas essas vacinas. Nós temos um órgão que é responsável por fiscalizar a segurança, os dados derivados dessas vacinas. Então, aquele que vai até um posto de saúde para escolher o tipo de imunizante é justamente aquele que vem de um processo de desinformação. Tá? Então, a partir de agora, o ideal seria investirmos cada vez mais no processo de educação, já que temos a oportunidade de vacinar cada vez mais pessoas a cada dia. Lindomar, como é que você enxerga esse processo de desinformação? Bem, isso... assim como o novo coronavírus, que se espalhou por todo o Brasil, esse processo também das fake news, do movimento antivacina, ele viralizou também no Brasil, tem um viés político muito grande associado a ele, e é algo que tem... Bem, é difícil achar um adjetivo para esse tipo de atitude, assim, do meu ponto de vista. Primeira coisa, escolher vacina... passa pelo pressuposto que eu quero a vacina que seja, na minha cabeça, superior. As vacinas, nenhuma delas ainda, foi testada lado a lado, simultaneamente com a outra vacina. Então, os resultados de eficácia que estão disponíveis, Coronavac, em torno de 50%, AstraZeneca, em torno de 76% com uma dose, mais de 80% com duas doses, a vacina da Pfizer, 95% de eficácia, por exemplo, esses dados... eles foram gerados de forma independente, em situações epidemiológicas diferentes. É como você comparar dois coletes à prova de bala, duas marcas. Um usado por policiais do BOPE na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, policiais em confronto direto com bandidos, e outro colete à prova de balas usado por guardas no Vaticano. A pessoa nunca vai ser alvejada na vida. E aí você afirmar que o colete da marca A, que está sendo usado pelos guardas do Vaticano, confere maior proteção no colete da marca B, né? Então, a gente só vai poder fazer essa afirmação quando fizer um estudo paralelo, lado a lado. Então, não é justo. Então, já parte desse princípio. O segundo ponto é que, mesmo que existam diferenças entre as vacinas, como o Marcelo bem pontuou, todas as vacinas são seguras e são eficazes. Se eu quiser uma vacina mais eficaz, parte do pressuposto que eu sou melhor do que a outra pessoa, correto? Isso também não é justo. O que me faz melhor do que a outra pessoa? Nada, não é isso? Então, esse é um ponto. E isso nós vivemos, acho que agora um pouco menos, mas ainda tem muita desinformação, muita fake news, muitas crenças errôneas. Uma delas, eu vou chamar a atenção de duas delas para vocês, mas uma delas é o fato de que as vacinas foram desenvolvidas num tempo muito rápido, com apenas um ano após o início da pandemia. Isso não é verdade. Nós estamos aqui com dois pesquisadores, sou eu e Marcelo. Estou falando isso com muita humildade, mas eu sei da minha história, sei um pouquinho da história de Marcelo. Mas uma pessoa para passar num concurso de Universidade Federal ou da Fiocruz, você tem que fazer graduação, não é isso? Mestrado, doutorado, submeter aquele concurso. Então, no meu caso, eu entrei na escola com 7 anos de idade, eu não fiz pré-escola, e saí aos 29, quando eu terminei meu PhD. E aí, quando eu vim fazer o concurso da Fiocruz, eu estudei talvez uns 3 meses para fazer a prova. E aí vem uma pessoa e fala assim: Ah, Lindomar, você passou no concurso estudando apenas 3 meses. Eu falei: Não, eu estudei a minha vida inteira. Eu me preparei para aquele momento a minha vida inteira, né? A mesma coisa com a vacina. A Coronavac, que talvez seja a vacina que mais tenha sofrido das fake news, a vacina, né, que falavam, né, como se algo que vem da China fosse ruim. Mas a empresa que a desenvolveu, que é a Sinovac, já vem desenvolvendo vacinas para coronavírus de alta patogenicidade desde 2004, pelo menos. Quando teve o surto de SARS, que é o primo desse novo coronavírus, em 2002, a Sinovac começou a desenvolver a vacina e, em 2004, ela já estava injetando pessoas na China, fazendo ensaios clínicos. Então, essa empresa já vem estudando vacinas para o coronavírus há pelo menos 16 anos. O que ela fez foi apenas modificar o vírus, mas toda a plataforma já estava ali, né? Eu sou mineiro, né? Trabalho aqui em Pernambuco, gosto muito. Mas é como você dizer, por exemplo, uma tapioqueira ali do Alto da Sé em Olinda, não é isso? Que ela trabalha ali há 20 anos fazendo tapiocas de vários sabores, tapiocas nordestinas, e aí ela me conhece e eu forneço para ela um doce de leite maravilhoso de Minas Gerais, não é isso? E ela resolve lançar um sabor de tapioca de doce de leite. E aí você fala que aquilo foi feito com 24 horas, com 2 dias. Não é justo, porque aquela pessoa já tem aquela experiência toda. Então, isso aconteceu com as vacinas, aconteceu no caso com a Coronavac, com a vacina da AstraZeneca também. A AstraZeneca, que é uma empresa, junto com a Universidade de Oxford, já vem pesquisando vacinas com adenovírus há muito tempo. A Pfizer, com a vacina de RNA, que o pessoal falava que iria injetar um chip na pessoa para mandar informações. Até delírio tem limite, né? Até delírio tem limite. É uma coisa assim que não faz o menor sentido. É uma coisa que eu fiquei assim abismada: muitos profissionais de saúde, muitos médicos, muita gente da área de saúde passando isso de forma viral em redes sociais. Então acho que isso é muito grave. E um outro ponto também é a pessoa falar que não queria ser cobaia das vacinas, como se estivesse sendo cobaias assim que as vacinas chegaram. E eu vejo isso como a falta de conhecimento da história de Nicolau Copérnico, né? A pessoa achar que ela, né, tudo gira em torno dela, né? Nicolau Copérnico disse que tudo girava em torno do Sol. Então, essas pessoas acham que tudo gira em torno dela. Então, quando você fala que você não quer ser cobaia, você não entende como é o processo de desenvolvimento de uma vacina. As vacinas de Covid foram testadas primeiro em animais, em camundongos, furões, em macacos, em primatas não humanos. Então, esses animais foram sim cobaias. Esses animais deram suas vidas para que hoje nós tenhamos vacinas seguras e eficazes para nos proteger e proteger nossos entes queridos. E após serem testadas em animais, essas vacinas foram testadas em humanos, em estudos de fase 1, 2 e 3. Estudos de fase 1 com dezenas de pessoas, 10, 20 pessoas. Estudos de fase 2 com centenas de pessoas, 100, 200, 300 pessoas. E estudos de fase 3 com milhares de pessoas. Foram feitos estudos no Brasil com 10 mil pessoas. Então, quando a vacina foi completado, o estudo de fase 3 da vacina, e a vacina foi aprovada pela Anvisa aqui no Brasil, essa vacina já havia sido testada em animais, em várias espécies de animais, e em pelo menos 10 mil pessoas. Então, cobaias foram esses animais e essas pessoas. Eles sim foram os heróis. Nenhum de nós que tomou essa vacina após o estudo de fase 3, nós não somos cobaias, não. Nós somos pessoas que estamos nos beneficiando desses heróis, esses cientistas e esses voluntários que aceitaram participar do estudo quando realmente não tinha informação sobre essas vacinas. A gente tem que ser muito grato a eles e saber o nosso lugar, que a gente está apenas se beneficiando de tudo que foi feito no ano passado. O dia 8 de julho, inclusive, é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Então, a gente deixa aqui nossa homenagem também, né? Na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, foi decidido que quem recusar o imunizante contra a Covid-19 por não querer tomar a vacina de determinada marca vai para o fim da fila e só vai tomar depois das pessoas com 18 anos. Na Prefeitura do Recife também houve um anúncio de que vai haver bloqueio por 60 dias do agendamento das pessoas que querem escolher a vacina. No caso de São Paulo, no primeiro dia depois que a medida foi colocada em prática, o número de recusas da vacina caiu de 222 para apenas 20. Marcelo, você acredita que é um acerto implementar esse tipo de medida para impedir que as pessoas escolham a marca do imunizante? A punição ela vai ter um efeito quase que de imediato, como foi visto aí em São Paulo. Mas a gente também tem que levar em consideração que a gente precisa resgatar essas pessoas para que elas se vacinem. O ato de se vacinar não é um ato de proteção individual, mas sim coletivo. A partir do momento em que a gente gera esse tipo de punição, associado a isso, a gente também precisa ter, de novo, batendo na tecla da educação, para que as pessoas entendam que essa punição é porque isso oferece um risco não somente àquela pessoa, mas todos aqueles que estão dentro do dia a dia. E quando você traz uma punição, por exemplo, dessas de 60 dias, ela é interessante, ela é celebrada pelas pessoas, pelos grupos que estão cientes, né, da necessidade de vacinação com aquela dose que estiver no posto, né, ou no local de vacinação, mas a gente não precisa converter isso num ódio àqueles grupos, porque a gente precisa muito trazê-los para o grupo dos vacinados. Então, é necessário a gente entender que todo esse processo que a gente está vendo de garantir que essas pessoas, por exemplo, só consigam marcar a vacinação para daqui a 2 meses, talvez para algumas dessas pessoas isso seja bom. Tá? Um exemplo disso que a gente tem é todo o processo paralelo que está acontecendo entre a gente está aumentando o número de novos vacinados no país, hoje tem cerca de 1,5 milhão durante os dias da semana de doses aplicadas, mas que paralelamente a gente está vendo uma reabertura de determinadas atividades que promovem justamente o que o professor Lindomar estava falando inicialmente, né? Que promove a aglomeração. Então, você tem hoje claramente na cabeça da população de que as medidas restritivas baseadas na ciência, por exemplo, em saúde, elas são antagônicas às medidas econômicas, né? Ao processo econômico. Então, você jogou duas parcelas da sociedade, uma de contra a outra, que não são parcelas, muitas das vezes elas dialogam, mas elas não são antagônicas, elas andam em paralelo, né? E o que a gente tem hoje é de que, a partir do momento que a gente observa alguns indícios de melhora, a gente automaticamente já faz esse tipo de conversão, de reabertura. Então, há um perigo muito grande nisso. Então, há uma necessidade de a gente, voltando à pergunta, da gente resgatar essas pessoas que antes tinham feito essas escolhas e talvez vão para o final da fila, mas que essas daí precisam ser educadas e que a gente também saiba lidar com essas pessoas, para não gerar todo o problema de ódio que a gente está vendo em relação a determinados grupos, em determinados pensamentos antagônicos. Hoje o Saúde é o Tema está discutindo por que o Brasil ainda não venceu a Covid-19. E recebemos o professor de genética do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE e pesquisador colaborador da Fiocruz Pernambuco, Marcelo Paiva, e também o virologista e pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Dr. Lindomar Pena. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. O governo federal adotou uma política desde o início da pandemia de privilegiar dados positivos, como os índices de recuperados, e ignorar os recordes de mortes causados pelo coronavírus. Além disso, apesar da vacina, ainda há uma defesa ao uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Porque enquanto o mundo comemora a eficácia das vacinas, o Brasil ainda discute esse tratamento precoce e comprovadamente ineficaz contra o novo coronavírus, Marcelo? Essa é uma daquelas perguntas que provavelmente duraria a resposta a um programa inteiro, né? A gente tem uma política pública adotada pelo governo federal que parte do princípio de que a partir do momento que você tem um vírus circulando livremente no país, ela vai produzir o que a gente chama de imunidade de rebanho. E por produzir essa imunidade de rebanho, as pessoas estão focando esse grupo, né, gestor federal, focou, na verdade, em deixar o vírus o mais livre possível, para que isso imunizasse a população e, consequentemente, a população ela ficasse, digamos assim, resistente a esse vírus, né? E o que a gente sabe, e claramente a gente sabe, é que essa é uma das estratégias mais mórbidas, né? Uma das estratégias mais complicadas de se discutir, porque ela envolve um vírus, e aí o professor Lindomar pode falar até melhor do que eu, mas ela envolve uma doença que tem cerca de 1% de mortalidade. Então a gente está falando aí de se deixar, né, esses 500 mil mortos, ou mais de 500 mil mortos que a gente está tendo no momento, ele é um número muito maior, né, e ele tende a crescer se nós adotarmos realmente esse tipo de posicionamento, e que todo esse auê, né, com drogas que são cientificamente não comprovadas, muito pelo contrário, muitas das vezes pode causar efeitos adversos durante o tratamento. A gente é impressionante como 15, 16 meses de pandemia, a gente ainda está discutindo ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, que são todas elas, na verdade, drogas que a própria indústria farmacêutica, os próprios laboratórios que deram origem, né, que são donos da patente, ou que a patente foi quebrada, já disseram que não há comprovação no combate, né? Então, o que a gente tem são grupos de pessoas interessadas em ganhar com esse tipo de estratégia. A gente sabe que hoje nós não temos drogas que podem ser utilizadas de maneiras profiláticas. A gente sabe que existem tratamentos que são feitos apenas nos casos moderados e graves, né? E que as pessoas que insistem nesse caminho são pessoas claramente anti-ciência, né, negacionistas, e que estão alinhadas com uma política pública do governo federal, que ela é extremamente mórbida, né? Então, a gente precisa novamente ter noção de que tudo isso que é falado em relação a tratamento precoce, a imunidade de rebanho, nenhum outro local no mundo está discutindo mais isso. Nada. Apenas o Brasil que insiste nesse caminho. A gente sabe que eu costumo falar isso, né? Fora da ciência não há salvação, porque no atual estágio que a gente está, os fatos eles não conseguem ser desmentidos se não for com outros fatos. E o que a gente tem observado ao longo do tempo nada mais é do que uma dança política para poder justificar atos que são extremamente abomináveis por qualquer um que minimamente entenda da situação. Então, infelizmente, é por causa de um grupo interessado, ou grupos interessados na parte econômica, e que, consequentemente, a gente tem lutado muito de contra essa onda que parece ser hegemônica, mas não é. E nessa dança política, o presidente chegou a mudar 4 vezes de ministro da Saúde e ainda continua desencorajando pessoas a acreditar na ciência. Lindomar, como é que essas atitudes impactam a gente no combate à pandemia? Isso certamente atrapalha o controle. Quando você nega o que a ciência recomenda, baseado em fatos, isso atrapalha, né? Teve muita negativa em relação à vacina. Ainda se fala sobre a Coronavac, que é a vacina que é a vacina mais utilizada no país, devido a ela um pouco mais, a produção dela é mais simples do que, por exemplo, a AstraZeneca, a vacina da Pfizer. E é a vacina que está protegendo a maior parte da população. Então, nesse momento, a gente precisa de muitas vacinas, o máximo de vacinas possível, diferentes fabricantes. Possa ser que no futuro o Programa Nacional de Imunização escolha uma ou duas vacinas, talvez, de acordo com aquele momento epidemiológico. Agora, nesse momento, é a vacina que estiver disponível e temos que ser gratos a ela. Teve um trabalho, não sei se Marina ficou ciente, que nós fizemos aqui na cidade do Recife, mas nós acreditamos que ele seja relevante também para as grandes cidades brasileiras. Nós mapeamos a cidade do Recife em relação à contaminação pelo novo coronavírus. Pesquisamos superfícies com alta frequência de toque, corrimões de escada, maçaneta de porta, torneiras de banheiro, válvula de acionamento de descarga, leitores de biometria, em caixa eletrônico e assim por diante. Então, nós mapeamos vários setores aqui de Recife, os terminais de transporte público, áreas de praia, áreas de hospitais, os arredores dos hospitais, mercados públicos, parques públicos e também a central de abastecimento de alimento. E aí nós detectamos e comprovamos aquele senso comum. O local com maior risco é no transporte público. Então, a gente pede, vem divulgando isso muito, a gente divulgou o artigo preliminarmente para que as pessoas tivessem acesso, para tomarem cuidado extra, porque é no transporte público, metrô e nos ônibus, que tem um alto índice de contaminação. O vírus é onipresente, ele está em todo canto. Nós pesquisamos 19 locais aqui em Recife, 19 locais. Nós encontramos o vírus em todos esses locais, exceto um. Então, o vírus está em todo canto e esses locais, principalmente o transporte público, oferece maior risco. Então, os usuários, pessoas que vão todo dia para o trabalho, ônibus e metrô, essas pessoas precisam tomar um cuidado extra, porque ali o risco de contaminação é elevadíssimo. Marcelo, como é que essa contaminação no transporte público conversa com a nossa desigualdade social? Excelente pergunta, né? Você vê a importância que existe de um trabalho como esse do professor Lindomar, quando ele começa a afirmar aquilo que parece ser óbvio, mas não existe ciência por detrás para poder confirmar. A gente sabe de que há uma desigualdade muito grande quando a gente imagina um vírus respiratório, quando a gente imagina, por exemplo, as pessoas que estão dentro do transporte coletivo, né, que estão nos terminais integrados, que moram em casas de cômodo único, por exemplo, com 5, 6, 10 pessoas. É muito diferente da medida de controle, da medida de prevenção que você tem que dar para a pessoa que está dentro do seu carro, no ar-condicionado, que pode ficar em casa, né, fazendo seu home office, que tem uma renda garantida, né? A gente não pode, na verdade, julgar aquelas pessoas que estão naquele horário, dentro daquele ambiente, porque elas estão sujeitas a tudo isso que a gente vem falando agora. Elas estão sujeitas a superfícies, né, fomites, a locais com grande contaminação. Elas estão sujeitas a todas essas fake news que são disseminadas por redes sociais. Então, quando o nosso presidente ele chega no local e ele tira a máscara, ele está incentivando as pessoas que enxergam nele um exemplo, né, que é o grande gestor do nosso país, como sendo uma atitude que ele também pode fazer dentro do seu microcosmo. Né? A gente sabe que o acesso à saúde dessas pessoas ele é muito diferente de uma classe média, de classe alta, que tem seu plano de saúde, que garante a ele uma qualidade que já vem desde berço de sua alimentação, do seu cuidado em saúde, da prática esportiva, do tempo para descansar. Então, a gente vê o quanto essa pandemia, mais uma, né, que veio demonstrar que a diferença entre o que é infecção pelo novo coronavírus nas classes mais pobres é diferente da classe média e classe alta. Então, veja como tudo isso que a gente vem falando, seja de educação, seja de ciência, seja de acesso à saúde, ela influencia muito mais, ela impacta muito mais aqueles de poder econômico são desfavoráveis, né, mais baixo. Então, hoje a gente tem, durante todo esse período de pandemia, nunca o transporte público foi um exemplo de combate, de prevenção a esse coronavírus, né? Nunca, nenhum ambiente. E aí você agrega isso àquelas pessoas que são obrigadas, que precisam sair de 5 horas da manhã para poder ir trabalhar, enfrentam as condições que a gente vê daquele de transporte coletivo, na ida e na volta. Chegam em casa, você tem uma casa que já é repleta, cheia de pessoas, num curto espaço de tempo. A gente observa que essa pandemia ela é diferente para os diferentes estratos sociais. Ela é muito mais complicada para aqueles que estão no dia a dia, para aqueles que estão se expondo, do que para a gente que, por exemplo, está dentro de casa agora fazendo esse tipo de debate. Então, sim, a gente poderia ter políticas públicas que favorecessem a essas pessoas, tá? E não o caminho continua errado, porque por mais que nós tenhamos uma luz no fim do túnel, o trabalho do professor Lindomar foi realizado recentemente. Então, só demonstra que mesmo com tudo isso acontecendo, a gente não tem nenhum tipo de local que seja livre da circulação do vírus. Lindomar, quer comentar isso? Bem, esse ponto que o professor Marcelo levantou, extremamente relevante, e um ponto que nós chamamos a atenção também dessa pesquisa que foi feita aqui no Recife, é que os usuários de transporte público usem máscaras que tem o maior eficácia na prevenção da infecção, por exemplo, as máscaras N95. Nós sabemos que são máscaras mais onerosas, elas não são baratas, mas se não puder ter uma no dia a dia, para usar no trabalho, nos ambientes que estiver, pelo menos tenha uma reservada para usar durante o trajeto no transporte público, porque dentro do ônibus, dentro do metrô, com superlotação, com muita gente infectada, é a máscara que vai conferir maior proteção. Outro aspecto também, nós percebemos já uma mudança aqui nos terminais de transporte público com maior higienização, mas também tragam seu álcool, álcool 70, na bolsa, na mochila, porque o vírus está disseminado. Tomem muito cuidado, nós achamos muito vírus em banheiros públicos, seja de terminais de transporte público, nas áreas de praia, nós coletamos aqueles banheiros que são disponíveis, em mercados públicos, em parques públicos, banheiro é um local que as pessoas fazem higienização das vias aéreas, as pessoas tiram as máscaras, então gera muitos aerossóis e tem alto índice de contaminação. Então a recomendação é: não tire a máscara quando estiver no banheiro. Não escove dente, por exemplo, ou retoque maquiagem em banheiro público. Quando usar um banheiro público, que é usado por mais pessoas, fique sempre de máscara. Se estiver no ambiente corporativo, que aquele banheiro é utilizado por mais de uma pessoa, não retire a máscara naquele ambiente, porque é um local de altíssimo risco. Licença, Lindomar. Imagina só se pudéssemos pegar os resultados que vocês obtiveram no estudo e pudéssemos implementar, por exemplo, uma política para esses locais. Então, imagina você colocar um posto de vacinação, né, para as pessoas que frequentam aqueles locais. As pessoas, por exemplo, que carregam seu VEM. Né? Imagina você ter nesses terminais integrados, no mercado de São Pedro, né? Locais que você pudesse ser os hubs de vacinação, uhum, né? De disseminação disso aí, de educação e de vacinação. Isso seria uma medida muito interessante para casar justamente com esses dados que foram criados, né? Que foram gerados. Então, uhum, a gente termina tendo uma necessidade de que, por enquanto, a ciência ela está andando para um lado e a gente continua com as mesmas medidas do outro, enquanto a gente pode mudar isso a qualquer momento de acordo com os dados que foram gerados. Esse é um ponto muito importante, Marcelo. Eu acho que depois desse estudo, já existia uma noção do senso comum, mas com estudo científico, a ciência tem que comprovar ou refutar o que a gente pensa. Nós, cientistas, formulamos hipóteses, às vezes elas são comprovadas, às vezes não. Essas hipóteses, às vezes, também elas vêm do anseio popular, né? Mas com os resultados do estudo, é algo que nós acreditamos que precisa ser considerado, baseado no que o professor Marcelo falou, é a inclusão daquele usuário de transporte público, aquele usuário regular, que vai todo dia para o trabalho e talvez, dependendo do trajeto também, quanto tempo ele fica dentro de um ônibus, tem gente que vai ficar meia hora, tem gente que fica 2-3 horas, né, numa cidade grande como Recife, como pessoas para serem incluídas como prioridades para vacinação. Porque essas pessoas estão expostas a um risco muito elevado. E certamente, dessas pessoas que utilizam o transporte público, os trabalhadores do transporte público, o motorista de ônibus, o cobrador, que ficam ali 8 horas, pelo menos, por dia, essas pessoas estão expostas ao vírus o tempo todo. Uma pergunta que chegou de um ouvinte nosso, Normando Rodrigues. Diante das características do vírus e de toda a problemática política e social que o Brasil enfrenta, é possível que nos tornemos uma nação onde o uso de máscaras se torne parte do cotidiano? Bem, eu acredito e espero. Tudo é novo com o coronavírus. Então, algo que nós estamos falando aqui hoje, pode ser que daqui a 6 meses a gente já não fale exatamente a mesma coisa. É tudo muito dinâmico, não é isso? Mas em relação ao uso de máscaras, a gente voltar à vida normal que tínhamos antes, Eu acredito que vai ser possível, à medida que a vacinação consiga gerar imunidade de rebanho, nós temos uma porcentagem alta da população imunizada, né, através das vacinas e não através da infecção natural, porque, como o professor Marcelo salientou, se você permitir a transmissão descontrolada do vírus, você vai causar um genocídio, né, um genocídio. Então, com o avanço da imunização, eu acredito que a circulação viral vai diminuir, E aí sim a gente vai poder viver sem uso de máscaras, com a vida normal. Porém, se eu tiver de fazer um palpite, eu acredito que o vírus, esse vírus, ele é muito adaptado para a transmissão humano para humano. Ele faz essa transmissão sustentada, que nós chamamos na virologia. Então, eu acredito que esse vírus vai permanecer conosco. Ele não vai ser erradicado no tempo curto. A única doença que foi erradicada da humanidade foi a varíola, em 1980. Todas as outras doenças que surgiram, elas ficaram conosco. Então, eu acredito que esse vírus vai permanecer e nós vamos precisar de revacinações anuais, muito provavelmente, e também nós vamos precisar de muita pesquisa, porque nós vamos precisar de medicamentos. Similar ao caso da gripe, da influenza, mesmo com a presença da vacina, a disponibilidade da vacina, pessoas continuam a adoecer de gripe e morrem de pneumonia grave. Eu acredito que vai acontecer o mesmo com o coronavírus. Então, a gente precisa, mesmo pessoas vacinadas, pessoas que já tiveram Covid, a vacina nunca chega em 100% das pessoas por uma ou mais razões. Então, essas pessoas que adoecerem vão precisar, sim, de medicamentos eficazes para combater diretamente o vírus. Uma outra coisa que a gente tem criado, né, e a gente precisa cada vez mais, é a noção de que nós sempre ignorávamos uma gripe. Né? Quantos de nós fomos trabalhar gripados, mandamos os filhos para a escola gripados, né? Nós sempre nos referimos àquela famigerada frase de que é só uma gripezinha, e a gente começa a ter noção de que isso é algo extremamente perigoso, né? E pegando a pergunta sobre as máscaras, talvez o que nós vamos ver daqui para frente é que em situações com sintomas gripais, né, as pessoas passem a utilizar essas máscaras ou peçam para que outras utilizem a máscara sem isso ser uma ofensa. Né? Isso se torne, por exemplo, parte de nossa cultura, de nossa indumentária, né? Talvez a gente tenha ali na bolsa uma máscara e que, obviamente, a gente pode não somente associar a uma infecção pelo novo coronavírus, mas, por exemplo, qualquer outro tipo de vírus respiratório, né? Lindomar, no dia 10 de junho, o presidente Bolsonaro afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, iria publicar um parecer para desobrigar o uso da máscara por parte daqueles que já foram vacinados ou contraíram a Covid-19 e se recuperaram. E essa mudança seria baseada na imunidade de rebanho, que o governo federal sempre apostou como estratégia. Qual poderia ser o impacto para o Brasil e até para o mundo desse abandono de medidas de prevenção? Bem, esse anúncio, no momento em que ele foi feito, ele tenta passar uma falsa ideia de segurança para as pessoas e demonstra o total desconhecimento do funcionamento de uma vacina. A vacina, ela protege frente a um desafio normal. Então, mesmo uma pessoa vacinada ou uma pessoa que tenha sido imunizada naturalmente pela infecção, uma pessoa que teve Covid, essa pessoa vai ter um nível de proteção, sim. Mas esse nível de proteção depende do grau de desafio contra o qual ela é exposta. Se ela for exposta a uma carga viral muito elevada, conforme eu mencionei anteriormente, se ela estiver numa sala com outras pessoas infectadas, abraçando, beijando, compartilhando objetos, respirando aquele mesmo ar por muito tempo, sem ventilação, essa pessoa vai ser exposta a uma carga viral muito elevada e pode ser que a vacina não funcione. Então, agora não é o momento da gente abandonar as medidas protetivas. Para vocês terem ideia, nós não sabemos com precisão qual é a dose viral mínima que o coronavírus infecta uma pessoa, é necessária para infectar uma pessoa. Mas de estudos com outros vírus, a gente tem uma noção do que qual é essa dose. Uma pessoa excreta em secreções nasais 1 milhão de vírus por mililitro, por ml. A milésima parte de 1 ml é 1 microlitro. Então, a milésima parte vai ter, se 1 ml tem 1 milhão, 1 microlitro vai ter 10 mil vírus. Nós acreditamos que 10 mil vírus seja suficiente para infectar uma pessoa. É muito vírus. E 1 microlitro, gente, é a quantidade de líquido, de secreção nasal, que corresponde à pontinha de uma caneta Bic. Então, aquilo ali, basta você tocar um caixa eletrônico que a pessoa tocou o nariz, levou ali um corrimão de escada, uma máscara infectada que você tirou. Isso já é suficiente para infectar uma pessoa. Precisa de muito pouco vírus, e o vírus se transmite muito eficientemente. Então, agora, nós precisamos lançar mão de duas medidas. As vacinas, vacinar o máximo de pessoas o mais rápido possível. Depois, vamos ter que avançar nas idades abaixo de 18 anos também, para imunizar completamente a população. Lembrando que nunca num país vai conseguir imunizar todas as pessoas, todos os 214 milhões de habitantes de um país como o Brasil, mas a vacinar o máximo possível, preferencialmente acima de 80% da população, e continuar com as medidas para reduzir essa exposição. Depois que a circulação viral diminuir, aí sim a gente vai poder voltar à vida normal, que todos nós estamos ansiosos por ela, mas temos que ter um pouquinho mais de paciência por nós, mas principalmente pelas outras pessoas. Tem que pensar no outro também. Muitos de nós já recebeu a vacina, algumas pessoas já foram infectadas, mas tem muita gente ainda que é naive, que nós chamamos, pessoas que não têm imunidade contra a doença e são altamente suscetíveis. Ou pessoas que foram vacinadas, mas aquela pessoa tem um sistema imune muito frágil, tem alguma comorbidade. Então, se a vacina, o vírus conseguir romper a proteção da vacina, aquela pessoa terá COVID grave ou óbito. Um detalhe, a gente também tem que lembrar que falamos aqui no debate do quanto está sendo colocado a questão econômica, né, como sendo antagônica a essas medidas em saúde. Se o Brasil continua investindo nesse tipo de medidas completamente antagônicas ao que é preconizado, por exemplo, por todo o mundo, a gente vai saber que nós iremos mergulhar no isolamento em relação ao resto do mundo. Né? Nós já estamos em um isolamento. Existem consequências disso aí, não somente para aquela pessoa que quer viajar, quer ir tirar suas férias na Disney, mas a gente vai ver isso relacionado muito mais à parte econômica, né? Turismo, toda a coisa da balança comercial, tudo isso vai sofrer algum tipo de retaliação, porque nós somos o país no mundo que está sendo, na verdade, exemplificado pelos outros países como tudo aquilo que a gente não deveria fazer. Então, a partir do momento que você dá continuidade a essas medidas anticientíficas, a gente vai sofrer justamente naquele ponto que mais tem sido salientado durante o processo da pandemia, que é a parte econômica. O Saúde é o Tema, então, fica por aqui. Agradeço muito a participação do professor de Genética do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE e pesquisador colaborador da Fiocruz Pernambuco, Marcelo Paiva, e também a participação do virologista e pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Lindomar Pena. Fique atento à vacinação. Se você já pode tomar, agende logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Se já tomou a primeira dose da vacina, não deixe de marcar a segunda. E para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde é o Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Karina Barros e William Araújo, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Mariá, estudante de rádio, TV e internet da UFPE, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Poloni. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf. Ciência no dia a dia. A ciência aplicada e descomplicada. Quando eu falo em fungo, o que você pensa? Cogumelo? Queijos? Mofo? Cerveja? Doença? Chulé? Pois é, fungo é tudo isso e mais um pouco. Os fungos são um grupo muito diverso e bem diferentão. Ficam paradinhos, mas não são plantas. Eles não produzem seu próprio alimento, mas também não são animais. Podem ser microscópicos, mas não são bactérias. São um reino à parte. São fungos. No queijo, no vinho, na cerveja, no pão, nos antibióticos, na nossa flora intestinal, na terra, na água, no ar, onde a gente pensar, tem fungo. Os fungos são muito importantes na decomposição da matéria orgânica, fornecendo nutrientes para as plantas. E isso acontece porque eles se alimentam através do que chamamos de digestão externa. E o que isso quer dizer? Eles liberam enzimas que vão digerir a matéria orgânica fora do seu corpo. Mais ou menos o que acontece no nosso estômago, quando estamos digerindo o nosso alimento. Mas no caso dos fungos, isso ocorre do lado de fora. Por isso também, dependendo do fungo, as substâncias que eles liberam podem ser tóxicas ou causar doenças. Alguns cogumelos, por exemplo, como o shiitake, o shimeji e os champignons ou cogumelos de Paris, são comestíveis e deliciosos. Mas nem todos os cogumelos são comestíveis. Alguns podem ser fatais. Por isso, é importante saber exatamente quais podemos comer. Os fungos crescem melhor em ambientes quentes e úmidos. Por isso, infecções causadas por fungos são comuns em regiões mais abrigadas do nosso corpo, como axilas, virilha ou entre os dedos dos pés. E você sabia que o mofo, ou bolor, também é um tipo de fungo? Pois é. E você já deve ter percebido que existem algumas superfícies onde o mofo cresce com mais facilidade, né? Objetos de madeira, sapatos e bolsas de couro, roupas de algodão são sempre mais atacados. Os livros e papéis também. Tudo que for orgânico e não tiver alguma proteção, como tinta ou verniz, será atacado pelo mofo. Não tem jeito. Outra característica importante dos fungos é que eles se reproduzem por esporos, como uns ovinhos microscópicos que são liberados no ar. Esses esporos podem entrar pelas nossas vias respiratórias e causar muitas alergias ou doenças graves. Por isso, é muito importante manter os ambientes sempre limpos e arejados. Mas os fungos também têm grandes utilidades. Você sabia que o primeiro antibiótico foi produzido a partir de um fungo? Aliás, essa foi uma descoberta totalmente ao acaso. Em 1928, o biólogo escocês Alexander Fleming estava estudando o crescimento de bactérias e acabou esquecendo uma das placas que continha essas bactérias de estampada. Dias depois, quando ele voltou para checar o seu experimento, essa colônia de bactérias que tinha ficado destampada tinha sido contaminada por um fungo. E, curiosamente, essa colônia contaminada não cresceu. E assim, ele descobriu que a substância produzida por esse fungo, do gênero Penicillium, tinha o poder de inibir o crescimento bacteriano. E daí temos o primeiro antibiótico, a penicilina, uma substância produzida por um fungo. Os fungos desse gênero, o Penicillium, também são bastante apreciados pelos amantes dos queijos. São eles que estão presentes nos queijos Camembert, Gorgonzola, Brie e Roquefort. Esses fungos nós podemos comer sem medo. Também usamos fungos na produção de cervejas e pães. São as leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae, mais popularmente conhecidas como fermento biológico. As leveduras absorvem o açúcar presente nos cereais e transformam em energia para o seu crescimento. Nesse processo, elas geram álcool e gás carbônico, que deixa a bebida um pouco gasosa e o pão mais fofinho. O vinho também é produzido a partir de leveduras. A nossa flora, ou microbiota intestinal, também é rica em fungos, que são essenciais para a absorção de nutrientes e para a defesa do nosso organismo. Os fungos também são importantes ajudantes das plantas. Algumas espécies de fungos se associam às raízes das plantas, aumentando seu poder de absorção, formando o que chamamos de micorrizas. Essa relação entre as plantas e os fungos é uma relação de simbiose, que traz benefícios para os dois lados. Os fungos aumentam a captação de água e sais minerais pela planta, e, em troca, eles se alimentam dos açúcares que são produzidos por ela. Alguns estudos têm mostrado que esses fungos micorrízicos são capazes de conectar várias plantas diferentes, formando uma grande rede subterrânea de comunicação química entre elas. Essa internet de fungos ajuda no compartilhamento de nutrientes entre as diferentes plantas e também de substâncias de defesa contra organismos indesejáveis. Você já tinha imaginado a diversidade de tipos e funções que os fungos podem ter? E certamente ainda existe muito mais para a ciência descobrir. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.